minha garota faz filosofia. A minha garota é membro do Greenpeace. A minha garota gosta dos Backstreet e é cheerleader numa cidade no interior do Kentucky. Do doutor Laí Ribeiro, autoajuda pra ela nunca é demais. É no salão que ela põe em dia suas fofocas e besteiras menstruais. Ela diz: salvem os golfinhos, não me deixa ler minha Playboy. O negócio é ir devagarinho, que de uma vez ela diz que dói. Garota burra, garota burra, garota burra, oh garota burra. Diz que quer que sua vida seja como um seriado de TV. Ela diz que quer casar virgem e acha que um dia eu vou parar de beber. Garota burra, oh garota burra, garota burra, garota burra, garota burra, yeah, yeah, yeah. Oh, garota burra, garota burra, yeah, yeah, yeah. Oh, garota burra, yeah, yeah, yeah. Oh, garota burra.